Senhor, nessa noite, mais uma vez, nós consagramos toda a nossa vida integralmente a Ti, Senhor. Espírito, alma e corpo, tudo aquilo que nós temos consciência, até aquilo que nós não temos. Nós decidimos, declaramos que Tu és o Senhor. Teu governo sobre nós, Senhor. Completamente, em nossas vidas, família, casa e ser. Rendemos-nos a Ti. Queremos discernir essa unção pelo qual Tu nos guia nessa noite, Senhor. Uma unção que põe em ordem a nossa casa, põe em ordem a nossa vida. Nos liberta, Senhor, de toda a opressão, todo o governo do nosso eu, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar enquanto as crianças não foram esquecidas, de 3 a 11 anos, saem sem barulho. Você abre a tua Bíblia no Salmo 103. Abra a tua Bíblia no Salmo 103. João Nelson começou esse encontro falando a respeito que tudo que há em nós bendize ao Senhor. Minha alma, tudo que há em mim, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as nossas iniquidades, é Ele que sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a nossa vida, coroa de graça e misericórdia, farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Estava lendo hoje de manhã esse salmo ainda, e me renovando no Senhor, nossa mocidade se renovando. Mas eu quero te chamar a atenção para o versículo 19 em diante. Nessa noite eu quero repartir contigo uma palavra a respeito do reino de Deus. Versículo 19 de Salmo 103 fala: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Queres ler comigo em voz alta? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Aleluia! Bendizei ao Senhor, diz o salmista, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ó Senhor. A minha alma, o meu ser também, é obra do meu Deus e é lugar de domínio, de reinado do meu Deus. Bendize a minha alma, meu espírito, meu corpo ao Senhor. Você diz amém? Aleluia. O governo e o senhorio de Cristo Jesus é algo que permeia toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Aqui nesse salmo é muito explícito acerca do governo de Jesus nas regiões celestes, onde os anjos, onde os seus ministros, onde toda a sua criação imediatamente obedece às suas ordens. Eu fico imaginando, né, não há uma teologia sobre isso, mas eu fico pensando que basta um levantar da sobrancelha de Deus para imediatamente todo o céu se colocar em completa atenção. Imagina um levantar do seu dedinho, um olhar do Pai, um olhar de Cristo sentado no trono, basta para que os anjos se coloquem em prontidão. Ontem de manhã estávamos ministrando, Gilberto e eu, com um querido discípulo, e Deus foi ministrando cura e libertação, com muita graça sobre aquele rapaz, aquele senhor. E uma das coisas que nós clamamos diante do Senhor, pedindo uma palavra de Deus, foi que Deus ministrasse com palavra de conhecimento e mostrasse para ele o quanto Deus esteve presente na vida dele. Antes até de ele conhecer Deus, ele foi abandonado desde cedo pelo pai, depois foi abandonado pelo padrasto. E assim, uma história muito forte de rejeição, de abandono. Mas Deus encheu ele de graça, de amor, mostrando a presença do Senhor. E quando estávamos orando, ele teve uma visão clara. Foi como se um filme passasse sobre a vida dele. E um dos momentos foi quando ele teve 17 anos. E numa brincadeira que acontece às vezes de guri, tinha um amigo dele que tinha um revólver, calibre 22. Estava todo enferrujado. Dizia que não disparava mais. E naquela coisa de adolescente, pegou o revólver e apontou para a cabeça dele. E disparou. E não funcionou. E aquele rapaz insistiu de novo apontou para a cabeça dele e não disparou. E aí ele falou, não faz isso. E foi pedindo para desviar a mão. Aquele rapaz pegou de novo, olha só, espírito de morte. Na terceira vez. Mas aí a mão dele foi para cima e ele de novo apertou o gatilho e saiu a bala. E todos eles ficaram apavorados. Só que o que esse rapaz viu pelo Espírito naquele momento, ele viu o anjo do Senhor tirando o revólver. Naquele dia ele não viu. Naquele dia ele não teve percepção que ele estava sendo guardado pelo Senhor. Mas naquela manhã de ontem, os seus olhos espirituais foram iluminados. E ele viu, se viu naquela situação onde o anjo do Senhor tirou aquela mão daquele rapaz e ele foi liberto. Da morte, da destruição. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus fala aqui, os seus ministros, os seus anjos, que executam as suas ordens e obedecem a sua palavra. Os seus exércitos, seus ministros, que fazem a sua vontade. Hebreus 1,14 fala que os anjos do Senhor são ministros a favor daqueles que vão herdar a salvação. Que foi algo que pude participar ontem de ver a misericórdia de Deus sobre uma vida que vai guardando, abençoando, protegendo, colocando pessoas chaves para que ele se convertesse, constituísse família em Deus, com seus filhos agora servindo o Senhor e livre de toda a marra do diabo. O Senhor é tremendo. Nos céus, toda a criação obedece absolutamente todo mandamento e ordem do Senhor. Daniel, capítulo 7, versículo 14, uma palavra muito forte, profética também sobre Jesus. Daniel, livro de Daniel, capítulo 7. Obrigado, irmão. Obrigado, querido. Pode trazer mais um. Capítulo 7, versículo 14. Uma palavra profética a respeito de Jesus. Daniel tem uma visão, fala no 13. Uma visão da noite. E eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio. Preste bem atenção. Foi-lhe dado glória, foi-lhe dado reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem o seu domínio. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A igreja diz amém? Palavra profética acerca do governo de Jesus. Língua. Povo, nação, homens, mulheres, jovens, velhos, adolescentes, de todas as línguas, português, sueco, gaúcho, aleluia, baiana, oh Senhor Jesus. Há uma palavra do Senhor, todos nós precisamos nos colocar debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Seu domínio é domínio eterno. Não passará, o seu reino jamais será destruído. Esse é o único Senhor a quem nós adoramos e servimos e nos colocamos debaixo do seu governo e sua autoridade. Amém, amados? Quando Lucas 2 fala a respeito de Jesus, estamos chegando nessa época natalina, né? Que nós comemoramos por convênio aqui, no sentido o Natal, o nascimento de Jesus, que infelizmente deturpou-se, desviou-se, não se fala mais acerca de Jesus. É uma ótima oportunidade de dar gancho, de falar do verdadeiro Natal, Jesus que nasceu no nosso coração, de você proclamar o Evangelho do Reino. Nada de Papai Noel, não é um comercialismo, não, é a vinda de Cristo, Jesus o Senhor. Lucas 2, quando fala no versículo 10, o anjo do Senhor disse: não temas, para os pastores ali no campo, eis que vos trago evangelho, vos trago boa nova de grande alegria, que vos será para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, Messias, o ungido, o Senhor, o Kyrios. Você diz amém? Nasceu um menino, mas esse menino não é qualquer menino. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele é, sim, o Salvador, aquele que purifica, perdoa e cura e salva. Mas ele é Cristo, o Senhor. Amém? Oh, como nós precisamos sempre retomar, entender com clareza todo o Evangelho do Reino, que não exclui de maneira nenhuma sinais, prodígios, poder. Porque Deus, aleluia, é tremendo. Quando Jesus menciona o ministério de João Batista, volta comigo, Mateus 4. Ele vai falando, melhor dizendo, Mateus 3. Ele vai citando como profeta, último profeta do Velho Testamento, João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista começa proclamando arrependimento, metanoia, mudança de mente, de coração, de atitude, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 8, a palavra fala, diz que ele coloca com algo muito prático: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é uma transformação sentimental, estereotipada, não é algo emocional, é algo que vai até, tá certo essa palavra, âmago, até o profundo de todo o nosso ser. A raiz sendo cortada, o machado indo até a raiz para uma novidade de vida pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. João Batista estava apontando a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Capítulo 4, ali, Jesus entrando em cena, primeira pregação de Jesus, Mateus 4, 17. Quando Jesus começa a pregar em Jordão, Galileia dos gentios, terra de Zebulon, terra de Naftali, o povo que jazia em trevas. Ele viu grande luz. Resplandeceu a luz. A luz do mundo entrou em cena e ele trouxe a luz pregando arrependimento, porque está próximo o reino dos céus. Chamando homens e mulheres para saírem de uma religiosidade, para saírem de umas trevas de escuridão, de egocentrismo, de independência, de rebeldia, de uma vida de mentira, para uma novidade de vida por meio de uma transformação profunda e radical, que o Evangelho do Reino, as boas novas, Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Senhor, produz na minha vida. Ele foi chamando esses discípulos para seguir. Vinde após mim. E é óbvio, é impossível seguir Jesus sem isso ser transformado, e acontecer essa transformação na minha vida, e eu começar a gerar fruto de vida, fruto de arrependimento e fruto de vidas. Amém? Oh, Jesus. Mateus, capítulo 9. Quando Jesus vai pregando nas sinagogas, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades, povoados e aldeias, ensinando nas sinagogas, olha só, ensino, mas também a proclamação, o querigma do Evangelho do Reino, e a cura de toda sorte de doenças, enfermidades e libertação. Esse santo tripé tem que acompanhar, acompanhava Jesus no seu ministério e precisa nos acompanhar por onde nós andarmos. Proclamação do Evangelho do Reino, das boas novas. O ensino de quem é Jesus, a sua vida e sua obra, nos levando a sermos libertos de toda herança maldita, de doenças, enfermidades, opressão do inimigo. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Amém, amados? Isso faz parte do Evangelho do Reino. Faz parte da proclamação das boas novas. Cura, sinais e prodígios. Isso que Deus curou aqui e as vidas pelos quais nós oramos aqui. Faz parte. Aleluia. Amém? É direito de filho. Ele, o rei dos reis, destruiu. Aleluia. Todo o império do mal. E ele é o vencedor, o rei dos reis, senhor dos senhores. Quando Jesus fala da grande comissão, Mateus 24, versículo 13, ele diz que nós devemos proclamar esse evangelho do reino. Mateus 24, 14, será pregado este evangelho. Olha só, eu não sei bem português, mas aqui parece que é algo específico, definido. Este evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Ó Senhor, seja no Oriente Médio, seja na Suécia, de onde o Jonas acabou de chegar, seja na Bahia, seja aqui no nosso Rio Grande do Sul, seja em qualquer lugar. Amados, temos uma responsabilidade, um privilégio de proclamarmos este Evangelho do Reino. Por todo o mundo. Todas as nações, línguas, povos. Para testemunho de todas as nações. A igreja diz amém? Que privilégio. Vem comigo para Atos, capítulo 1. Eu tenho uma santa curiosidade. Um dia vou perguntar. O que que Jesus pregou nos 40 dias de pós-graduação, nos quais ele chamou os discípulos, a parte depois da ressurreição, com o corpo glorificado, ali ele chamou eles à parte, já tinha pregado por 3 anos sobre o Evangelho do Reino, agora ele chama para um ajuste final, para, né, ali, um ajuste fino, proclamando e ensinando sobre o Reino de Deus, por 40 dias. E aqui tem alguns que reclamam quando a gente repete a mesma palavra. Qual é o tema hoje, mestre? Perguntava Pedro. E Jesus falou, só tem um tema. É o reino. Mas, mestre, tu já pregaste isso ontem. Eu sei, Pedrinho. Mas tu precisa não só ouvir, mas tu precisa acolher o reino no teu coração. Santificai a Cristo Jesus como Senhor. Diz em 1 Pedro 3, 15, se não me falha a memória. Pedro, certamente, ali, nunca tinha feito associação, veio agora. Não sei se foi naquele momento, daqueles 40 dias, mas Pedro proclama depois, em 1 Pedro, ele diz, santificai, separai a Cristo Jesus como Senhor no teu coração. Ah, entrou o reino. Naqueles 40 dias entrou o governo de Jesus, Atos 1:3, Atos 1:4, ele fala a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. João Batista, Jesus nos seus 3 anos, Jesus nos seus 40 dias depois da morte e ressurreição, antes da sua assunção, ou antes que ele deles foi assunto ao céu, agora Pedro, no dia de Pentecoste, capítulo 2, nós conhecemos bem a catequese, versículos 33 a 36, fala que Jesus foi exaltado à destra do Pai, à destra de Deus. E ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E ele derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor, ó meu Senhor, assenta-te à minha direita, para que eu te ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Leia comigo 36, ou recita de cor, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que há esse Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Não dá vontade de recitar mais uma vez? Com mais força? com mais gana, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Só que eu queria fazer uma mudança aqui. Em vez de ser a casa de Israel, eu queria que tu colocasse a casa do Kleber e da Cris. A casa do Ricardão, a casa do Eduardo, a minha casa do John. A casa aqui de cada um de nós, do Josué. Em nome de Jesus, você pode colocar o teu nome ali? Amém? Esteja, pois, absolutamente certa, toda a casa do John. Aleluia. De que é esse Jesus que eu crucifiquei pelos meus pecados, Deus o fez Senhor e Cristo, Messias e Kyrios. Amo e Senhor, soberano, máxima e indiscutível autoridade. Tu estás absolutamente certo e convicto? Oh, Jesus. Nós vivemos no meio evangélico, onde tem tanta deturbação do evangelho, onde entra tantas misturas, que nós precisamos continuamente ordenar o nosso foco e voltar para a palavra. Qual é o evangelho que Jesus pregou? Qual é o evangelho que os apóstolos pregaram? Qual é o evangelho que os evangelistas pregaram? Atos 8, aqui vem Ricardão para nós aqui. Atos 8, Filipe, ele foi pela entrementes, foi se dispersando a igreja, e Filipe foi descendo a cidade de Samaria, versículo 5, anunciava a Cristo, o Messias, o ungido, o Senhor. As multidões atendiam unânimes as coisas que aconteciam, que Filipe proclamava e dizia, ouvindo e vendo sinais que o Senhor operava através da vida dele, espíritos imundos, muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados. Senhor, cumpra essa palavra em nossas vidas. Houve grande alegria naquela cidade. Versículo 12. Olha a junção, autoridade, poder, sinais, libertação, a proclamação clara da pessoa, da vida e obra de Jesus o Cristo, o governo senhorio dele, quando eles deram crédito ao Filipe, versículo 12, que os evangelizava as boas novas acerca do quê? A respeito do quê? Do reino de Deus. Acerca do quê? Do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados, homens como mulheres. Aleluia. Que conteúdo do evangelho, claro, anunciando a Cristo, o Jesus, o Senhor. Anunciando o reino de Deus. A nossa proclamação do evangelho é acerca do governo de Jesus, do seu nome, da sua pessoa, da sua vida, da sua obra. Oh, Jesus. Vai enchendo Porto Alegre com essa proclamação, Senhor. Vai enchendo o Rio Grande do Sul. Vai enchendo Guaíba, Senhor Jesus. Vai enchendo Zona Sul. Vai enchendo Jari. Vai enchendo cada setor, Pai amado. Cada vida, cada vizinhança aqui, Jesus. Proclamamos o teu governo, Senhor Jesus. Junto com sinais. Supreende-nos, Senhor, ao estendermos as mãos. Tu efetuarás curas, trarás libertação. O teu evangelho é um evangelho de poder do teu reino, da tua pessoa. Quando Jesus entra, tudo muda, Senhor. Oh, Jesus. Atos 19 fala ainda de Paulo, que Paulo pregando em Éfeso, ali por 3 meses, noite e dia, ele pregava uma só coisa diariamente. Ele foi proclamando acerca do reino de Deus. Atos 19, versículos 8 e 9 e 10. Ele falando ousadamente, dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. Falando sobre o caminho, discorrendo diariamente reino, governo, senhorio, boas novas, Jesus Cristo é o Senhor. A igreja diz amém? Eu me lembro quando eu era mais jovem. 80 e alguma coisa. Já era casado. Caiu na minha mão um livro do Jorge Michan, que ainda não tinha traduzido para português, só tinha espanhol. E eu me agarrei naquele livro, traduzi ele com um pouco espanhol, mas né, tem a minha sogrinha, tem o meu sogrito aqui, né? Então, minha esposa, então, alguma herança espanhol a gente tem, né? No convívio a gente vai aprendendo. Fui traduzindo, fui reescrevendo nos meus papiros, né? Eu brinco nos meus hieróglifos, né? Ainda tenho guardado. Já está amarelo. Jesus Cristo é o Senhor. E vendo ali a dimensão do governo de Jesus, eu fui sendo quebrantado por Deus, eu fui sendo triturado pelo Senhor, pela revelação clara do governo, do senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. O quanto isso significa, implica, se aplica em cada área, em cada situação. Abra comigo em Romanos 10, um texto tão conhecido. Se confessarmos a Jesus como Senhor. Romanos 10, 9 e 10, uma palavra que nós usamos tanto na proclamação do Evangelho. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado ou confundido. Não há distinção, acepção, judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Rico, amado para com todos os que o invocam. E todo aquele que invocar, chamar para dentro de si o nome e a pessoa do Senhor Jesus será salvo. Uma vez na vida fiz engenharia química, então gosto de matemática. Descobri que em toda a Bíblia, e não me entenda mal, não me entenda mal, mas eu descobri que no Velho Testamento Deus é proclamado como Salvador 36 vezes. No Novo Testamento, 24 vezes, Jesus e Deus é declarado como Salvador. Em toda a Bíblia, 60 vezes declara Deus e Jesus é Salvador, Ele é Salvador. Ele é aquele que cura, resgata, perdoa, salva e liberta. Isto é verdade. Amém? Mas sabe que todo meu evangeliquez e minha religiosidade caiu por terra. Não que eu não estou diminuindo o valor da salvação em Jesus Salvador. Por favor, não me entenda mal. Mas quando eu descobri que no Novo Testamento, no Velho Testamento, a palavra Jesus, Senhor, Deus, Jeová, Adonai, o governo, o senhorio de Cristo é proclamado mais de 6.700 vezes. Me deu um nocaute. Dei uma cadeira de estatística, a Marta fez matemática, estudou estatística. Ela sabe, às vezes dá para tirar alguma conclusão. Sabe quantos versículos tem na Bíblia? Já citei isso antes. Já contaste? 31.100 e... Deixa eu olhar minha cola. 175. 31.000 versículos. Se tu divide 31.175 por 6.700, tu vai descobrir que a cada 5 versículos, aproximadamente, estatisticamente falando, se repete uma verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Tu lê mais 5 versículos, Jesus Cristo é o Senhor. Tu lê mais 5 versículos e descobre que o nosso Deus, Yahvé, Jeová, Adonai, Ele é o Senhor. O seu governo está firmado desde a antiguidade. O seu domínio é sobre todos os reinos. E o seu trono não é abalado por qualquer mudança política, econômica, de tempo, de geração. Ele é o Senhor. Amém? Será que tem uma mensagem subliminar para nós? Oh, Jesus. Ele é o meu dono. Ele é o meu salvador. Ele é aquele que cura todas as minhas enfermidades. Ele é que perdoa todas as minhas iniquidades. Ele que me liberta de toda a opressão do diabo. Mas também ele me põe debaixo de um novo governo e reinado do Filho do seu amor. Colossenses 1, 12, 13 fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios fala que ele nos abençoou e no amado nos agraciou. Agora eu estou no governo do amado, do meu rei de amor. Ele me colocou debaixo de um novo governo. Amém? Repetindo, nós sabemos tudo isso, é matéria dada, recalcada, sacudida, transbordante. Mas você se lembra aqui como é que era a nossa biografia antes? Como é que era? Ninguém precisa ter vergonha aqui porque nós estamos falando de nós. Estou falando de mim, não estou falando de ti. O que eu era? Egoísta? Independente? Rebelde? Orgulhoso? Soberbo? Dono do meu nariz? Cheio de mim? De eu? Tu não era assim? Eu era. Não sei se tem alguém aqui melhor, mas deixa eu confessar aqui. Eu era. E olha que às vezes quando a gente dá um resvalo e entra na carne, aquela coisa velha sobe de repente com uma força. Tu nunca passaste por isso, né? Oh, Jesus! Aquele velho homem, o eu, cheio de direito, razão, reivindicação, opinião, definição, eu! Alguém se reconhece? Vou fechar os olhos. Mentiroso. Não, desculpe, não estou falando de ti, estou falando de mim. Tem uma outra palavra que está me vindo aqui agora. Não é enganador, mas é disfarçado. Algo que assim, tu ficava dissimulado. Essa é a palavra. Não sei por que eu estou falando essa palavra. Essa palavra é muito difícil para mim. Eu não sabia nem dizer sozinho. Obrigado pela ajuda aí. Mas tem alguém que luta com isso. O Senhor está me dando uma palavra de conhecimento aqui. Tem alguém que luta com isso ainda, que tem uma aparência. Por favor, eu não planejei, não tem nada escrito disto, mas o Senhor está me dizendo que nós não podemos mais ser assim. Ele nos tirou do império das trevas, onde estávamos nas trevas, éramos trevas, independência, rebeldia e submissão, governo do diabo, do mundo, da carne e do eu. Agora ele me resgatou com mão poderosa, braço estendido, mão forte, através da obra de Cristo Jesus. Ele me plantou num novo governo. Gálatas 1:4 fala que ele me desarraigou desse mundo e me plantou. Colossenses 2:6 fala, agora minhas raízes foram plantadas no governo de Cristo. Tem uma lei que impera aqui. Que lei é essa? Antes eu vivia debaixo dessa lei do governo do eu. Quem é agora que tomou o assento do trono da minha vida? Jesus, Cristo, o Senhor. Vocês conhecem, ele é meu amo, ele é meu dono, ele é meu soberano, ele é minha máxima e indiscutível autoridade, ele é meu patrão e o meu proprietário, ele é o meu tudo. Isso não é uma música somente, não é um chavão. Isso precisa ser, querido e querida, a realidade espiritual do qual nós vivemos, nos movemos e proclamamos. clamamos. Só há salvação quando há mudança de governo. Nunca me esqueci dessa frase. Salvação significa mudança de governo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, vivo pela fé de Deus que opera em mim. O seu querer e o seu realizar. Estou misturando Gálatas 2,19 com Filipenses 2,13. Sabe o que Deus me falou quando nós cantamos aquele cântico, eu quero mais, tonto ali atrás, eu quero mais e mais de ti. Senhor, eu vi o Senhor cantando. E eu quero menos e menos de ti mesmo. Eu quero que tu te esvazies mais e mais. Eu quero que o teu eu fique mais e mais na cruz. Eu quero manifestar o meu governo mais e mais na tua vida. Mas para isso acontecer, para que a plenitude de Cristo seja tudo em todos e preencha todo o espaço vazio e o espaço antes ocupado por mim, por eu, agora cai por terra. E agora Cristo toma o lugar e se manifesta. É tão doce quando Ele se manifesta. É tão precioso quando Ele vem. Quando é a palavra dEle, quando é o serviço dEle, quando é a gentileza dEle. Quando é a atitude de Cristo que se manifesta em cada um de nós. E o John, o velho John, que é horripilante, é horrível, ele é terrível até contra os insetos, né? Oh, Senhor Jesus, não é agradável, ele é chato. Ele é inoportuno, ele é egoísta. Graças a Deus que ele foi crucificado com Cristo. E agora o que se manifesta é Jesus. Essa é a lei desse novo governo, amados. Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém? Há uma bandeira, ontem nós ministramos sobre isso lá no Jari. Alguns estão aqui. Eu tinha planejado outra palavra e hoje também tinha planejado outra palavra. Mas aí o Tom começou a profetizar já no governo, já direto. E eu, Senhor amado, eu tinha outra palavra. E Jesus falou, quem é o Senhor? Ele disse, é tu, Senhor. Mas eu tinha outra palavra, Senhor. É, mas é para continuar nessa palavra. Ele é o Senhor. Qual é a bandeira que rege nossas vidas, esse governo? Tem um velho cântico, ontem a Raquel me ajudou, mas o Zaf sabe. Cantares. Levou-me à sala do... A bandeira sobre mim é o amor. Levou-me à sala do banquete. Sua bandeira sobre mim é o amor. Levou-me à sala do banquete. Sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Levou-me à sala do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Levou-me à sala do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Levou-me à sala do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou para esse reinado de amor. Efésios fala que Ele nos incluiu no amado. Como eu gosto dessa expressão. A palavra fala como filhos amados, Efésios 5. Como filhos amados, andai em amor. Às vezes eu tremo e temo que quando nós falamos a respeito do governo senhorio de Jesus, as pessoas entendem numa antítese como se esse governo exclui a graça, o amor, a benignidade, a expressão de Cristo Senhor, Salvador, que nos enche com o amor dEle, que nos acolhe, que nos perdoa, oh, que nos abraça, que nos perdoa, que nos levanta, que nos honra. Somos amados pelo Pai, somos amados pelo Filho, somos cheios do amor do Espírito Santo, para que agora, nesse governo de amor, os discípulos sejam conhecidos, não por um reino que se torna um relho, ou um legalismo, uma imposição, uma dureza, mas se torna uma expressão da graça de Deus. Onde tu é amado, amém. Onde tu é querido, onde tu é honrado, valorizado, onde tu é precioso, onde tu é aceito. Não perde essa qualidade. Não é porque nós estamos no reino que não há graça, que não há cura, que não há libertação, que não há perdão quando eu piso, quando eu erro. Ah, a graça de Deus sobre nossas vidas. Você está entendendo? Dá vontade de te abraçar cada um. Expressar de Deus. Nunca, jamais perca a característica. O amor de Deus profundo, ardente, intenso, cheio, transportante, recalcado. Senhor, sobre a tua vida e uns para com os outros. Senhor, nessa noite nos renova. Tanto sobre o palavra do reino, do governo, mas é um governo de amor, é um governo da tua bondade, que não diminui a tua autoridade, pelo contrário, fortalece, porque eu não obedeço por medo, eu não obedeço por temor de castigo, eu obedeço porque não tem ninguém que me amou como ele, não tem ninguém que se compara à graça que se manifesta. Quando eu olho para mim mesmo, nem eu mesmo às vezes me consigo amar, porque vejo tantos erros, tantas coisas erradas aí. Mas o teu amor nos enche, Senhor. Nós queremos viver nessa dimensão de graça e autoridade, de cura e libertação e poder e governo como discípulo de Jesus. Amém. Tem uma canção antes de falarmos do último ponto. Amém? Profetiza, Zaf. Tu que estás. Tu que estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Venceste a morte e o inferno pra me dar guarida. Pelas tuas pisaduras, hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Vou te pedir para tu sentar 2, 3 minutos mais. Depois nós vamos concluir orando. Outros pontos ficam para outro dia, mas eu queria concluir não só com a lei desse governo, que é vive Cristo em mim, não mais eu. Não só sobre a bandeira sobre nós nesse reino, que é o amor que nos identifica como discípulos. Mas algo que há muitos anos temos ministrado, que é qual é a nova linguagem desse reino. Te lembra como éramos aqui nas trevas? Qual era o nosso vocabulário, nossa forma de falar? Quem se lembra? Era cheio de quê? Cheio de? Cheio de murmuração, cheio de queixas, cheio de reclamação, mentiras, impurezas, banalidades. Não era assim? Agora Deus nos tirou do império das trevas e encheu o nosso coração de gratidão, de louvor, de adoração, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Um dos rapazes pelos quais nós oramos aqui foi cheio do Espírito Santo quando nós estávamos ministrando cura aqui. Aleluia. Nós moramos no Rio Grande do Sul e nós fazemos divisa. John Nelson veio de... morou um tempo em Quaraí. Moacir é lá de Uruguaiana, né? Divisa com a Argentina. E na divisa tem uma linguagem muito peculiar. Como é que se chama? Não é português, não é espanhol, mas é portunhol. Uma mistura de português com espanhol. Sabe que eu mesmo sou denunciado para minha vergonha, às vezes, que mesmo estando no reino da luz, no reino do louvor, da adoração e da gratidão, de ações de graça, o Espírito Santo que encheu minha vida, às vezes eu tenho uma linguagem desconexa entre louvor e murmuração. Filipenses 2 fala, fazei tudo sem murmuração e contendas. Fala no versículo 14, capítulo 2, 14. Fazei tudo sem murmuração e contendas. Fazei tudo, John, tudo. Tudo, tudo. Não só quando tu está inspirado, não só quando tu está ouvindo um CD, não só quando tu está ministrando junto com os irmãos a Deus, mas fazendo tudo. Ai, Jesus. Quase mais de 30 anos que estamos proclamando esse reino de Deus e eu ainda me pego numa murmuração, numa queixa, numa reclamação, às vezes disfarçada. Mas o tom que vem atrás daquele amém, daquele aleluia, é mais um. E o Senhor diz, eu abomino isso. Eu rejeito isso, não é. Eu já te ensinei uma nova linguagem de alegria, de gratidão, de gozo. Eu estou no trono, eu governo sobre tudo. Para de te preocupar. Para de andar ansioso por qualquer coisa. Confia, entrega. Eu me manifestarei. Vamos nos colocar em pé de novo. Vamos ministrar mais uma vez a canção. E enquanto ministramos, eu quero te convidar para tu entregar a tua vida a Jesus o Senhor, a Jesus o Salvador. Se tu nunca fizesse isso com essa dimensão clara de arrependimento, saindo fora de todo o governo de ti mesmo para te render ao Senhor, vem. Tanto para aquele que está fazendo isso pela primeira vez, como aquele que quer renovar o governo de Jesus sobre a tua vida. Pode vir para frente enquanto cantamos o novo. Eu queria pedir para que irmãos e irmãs viessem aqui à frente para ajoelhar junto com eles. E que tu desse um abraço muito forte na irmã. Você que é irmão, dá no irmão. Abraça. Abraça forte. É um reinado de amor. graça do Senhor. Que ninguém fique isolado, sozinho, sem receber esse abraço. Cooperadores, vem. Irã, vem. Aleluia. Antônio, vem ajudar. Job, Márcio, por favor. Jovens, abracem. Chorem junto. Ajoelha. Ministra a graça de Deus. Aleluia. Impõe a mão para a cura e libertação. Rendição debaixo do governo de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Manifesta, manifesta, manifesta, manifesta, Senhor Jesus. Oh, ralaravaravashikita, taralavara. Oh, Senhor. Aleluia. Você que está na cadeira, abraça a esposa, abraça o irmão. Profetiza o governo de Jesus sobre a vida de cada um. Profetiza o reinado dele. Toda parte, todo lugar, o governo de Jesus. Aleluia. Sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua esposa, teu marido, teus filhos, sobre teu emprego, aleluia, tua profissão, teu casamento, tuas finanças, governo de Jesus. Obrigado, Senhor. Derrama-te, Rei de amor. Derrama-te, Rei amado. Aleluia. Obrigado, Jesus, querido. Aleluia. Poder do alto, poder de graça. Poder, poder, poder, poder. Obrigado, Jesus.